biscoito, café, meu priminho, meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré...